atenção. Tchururu, tchururu, tchu, tchu. Preparou. Tchururu, tchururu, tchu, tchu. Correu. Tchururu, tchururu, tchu, tchu. E chutou, e chutou, e chutou. Futebol, certeza, cada minuto uma caixinha de surpresa. Não é de hoje que a gente entra perdendo e consegue virar o jogo no segundo tempo. Tem que vestir a camisa até fora de campo, pra não ficar na reserva esquentando o banco. Jogo é jogo, mata-mata, ou cê sai com a medalha ou em cima da maca. Deus tá comigo, não tô impedido, vou indo, corro num canto, só paro nos 45. Primeira divisão, segunda é pouco, irmão. Ninguém quer ser vice-campeão. Ninguém. Dá nada pra nós de mão beijada, por isso é mais gostoso ganhar de virada. É, e o ditado não erra, os melhores jogadores saiu dos campinhos de terra. É gol, é gol. Vários parceiros que o juiz lá em cima deu o cartão vermelho. Não jogaram direito, pisaram na bola. Tão fora e agora não rola, querer entrar de sola. Olha no lance! Muita calma nessa hora, simbora. A cidade tá de olho em você. Lá fora. Não adianta se esconder. Não, não. E todo dia ela vai estar do seu lado. Não vai. Dia que ela mais parece adversário. Dia que ela não sai do vestiário. Olha só o gol que eu fiz. A torcida tá feliz. Mas não vacila não, só comemora quando a taça tiver na sua mão. Deixa a bola rolar, ninguém vai me parar. Meu time vai ganhar. É gol. Deixa a bola rolar, ninguém vai me parar. Meu time vai ganhar. Passa a finta a pedalar, eu quero ver a torcida gritar. Ficou pra trás, agora jaz. Jogada de efeito é pra quem pode mais. Eu vou passar a finta a pedalar, eu quero ver a torcida gritar. Fura retranca, quebra a banca, tá lá. Não adianta chorar.